nasceu, o anjo me falou que um dia vai chegar. Me falou que para cada um grande dia vai chegar. Preto, branco, índio, mulato, cafuso, mameluco, amarelo. Me falou que para todo mundo grande dia vai chegar. Foi um anjo torto que falou que o grande dia vai chegar. Um anjo que habitava lá negra me falou que vai chegar. Preto, branco, índio, mulato, cafuso, mameluco, amarelo. Me falou que para todo mundo grande dia vai chegar. Lá vem o trem, vem do sertão, traz tanta gente querendo chegar. Viagem infinita pro rumo do mar. O mar, o mar, o mar. Quando eu nasci, um anjo me falou que um dia vai chegar. Me falou que para cada um o grande dia vai chegar. Preto, branco, índio, mulato, cafuso, mameluco, amarelo. Me falou que para todo mundo o grande dia vai chegar. Foi um anjo torto que falou que o grande dia vai chegar. Um anjo que habitava lá negra me falou que vai chegar. Preto, branco, índio, mulato, cafuso, mameluco, amarelo. Me falou que para todo mundo o grande dia vai chegar. Lá vem o trem na imensidão, vem correndo, mas não vai chegar. O seu vai chegar. Me falou que para cada um o grande dia vai chegar. Preto, branco, índio, mulato, cafuso, mameluco, amarelo. Me falou que para todo mundo o grande dia vai chegar. Foi um anjo torto que falou que um grande dia vai chegar. Um anjo que habitava lá negra me falou que vai chegar. Preto, branco, índio, mulato, cafuso, mameluco, amarelo. Me falou que para todo mundo o grande dia vai chegar. Lá vem o trem na imensidão, vem correndo, mas não vai chegar. O seu destino é o mar.